nessas noites de luar, dança comigo, vem. Eu quero bailar contigo, dançar mais uma vez, como na primeira vez, dança comigo. Descobriram a paixão. Quero lembrar esses momentos, recordar os velhos tempos. Vamos lá dançar então. Eu quero bailar contigo, nós dois a recordar essas noites de luar. Dança comigo, vem. Eu quero bailar contigo, dançar mais uma vez, primeira vez, dança comigo, vem. Dança comigo, vem. Dança comigo. Eu quero bailar contigo, nós dois a recordar essas noites de luar. Comigo.